transformada. Então é a cena em glória, pintada por Cristo Jesus. Suas mãos apagarão os meus sofrimentos no quadro da graça e amor.